fazerem um samba pra mim, pra desabafar meu coração. Tenho tanta coisa pra dizer de mim, como eu gostaria de falar numa canção. Sei que o mundo é mau, jamais vai entender que este samba vive de um sofrer. O tema é meu, nasceu assim. Era preciso fazerem um samba pra mim. O tema é meu, nasceu assim. Era preciso fazerem um samba pra mim. Então pedi pra fazerem um samba assim, e este samba foi feito todinho pra mim. Era preciso fazerem um samba pra mim. Amei alguém, fui só de alguém. O mundo não procurou compreender. Então pedi pra fazerem um samba assim, e este samba foi feito todinho pra mim.